no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Coisas diferentes e inovadoras tendem a chamar a atenção do público, não é mesmo? Visando uma nova forma de produção artística para a região dos Inconfidentes, foi criado o Teatro do Tumulto. A ação de extensão da UFOP busca produzir um espetáculo multimídia. Para isso, relaciona o teatro tradicional com partes audiovisuais. A intenção é realizar uma espécie de cinema ao vivo, com a encenação sendo captada por câmeras e projetada no telão em tempo real. Legal, né? JP Antunes, estudante de artes cênicas da UFOP, explica como é feita a preparação dos atores. Nós viemos desde o início do ano, nos preparamos com vários exercícios corporais, vocais, de integração de grupo, de algumas ideias vindas a partir da imagem, de como a imagem reverbera na ação, de como o texto reverbera na ação, de como jogos teatrais somados à dramaturgia possibilita criações cênicas. Desde comer coisas em cena, sentir cheiro, de passar por uma busca sensorial também. E depois da criação cenográfica, com figurino também, iluminação, audiovisual. Os integrantes do Teatro do Tumulto se apresentam nos dias 11 e 12 de novembro, em Ouro Preto, na programação do Encontro de Saberes da UFOP. A temática do espetáculo é uma discussão sobre união e liberdade nos dias atuais. JP comenta um pouco sobre a mensagem que o grupo pretende transmitir para o público. É uma mensagem que o espetáculo passa para o público, que até quando a gente vai continuar lutando sozinho, a gente não vai se unir. O que é liberdade para cada um e o que é uma liberdade coletiva, o que é uma busca, o que é o desejo. Até quando cada um vai pensar só no seu e dividir só o seu e não vai lutar junto. Para acompanhar as novidades do teatro, fique ligado em facebook.com/teatrodotumulto. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.